Vou dizer, rapaziada, mano, blá, meu nome. E meu amigo ES Blue, vem a microfone. KLJ, meu DJ, que faz o descarte, tá só meus colados, diversas maldades e mais. Do Curubi, Jaçanã, Zona Norte, DJ KLJ.